Espelho de Narciso, o reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Jeria e Marco Paulette. You will not be able to stay home, brother. Boa noite, este é o Espelho Narciso, cá estamos nós, mais uma emissão, aliás, emissão não, esta é só para a internet. Este episódio não passou na rádio, infelizmente. Aliás, se estiver a passar na rádio foi porque nós, pronto, mandámos isto para o ar porque não tínhamos mais nada para mandar. Cá estamos nós, episódio só para a internet, eu, Nuno Pires, Rafael Videira, Marco Paulette e Carlos Jeria, de volta do seu smartphone. Sim. Sejam bem-vindos, cá estamos nós. Vamos recordar o que é que se passou no episódio anterior. Vamos. Sim, lá. Senhora. Vamos, Jeria, queres ir? Vamos lá. A semana passada, no Espelho de Narciso. As próximas palavras vão ser ditas por Carlos Gia. Arnaque! E para a semana vamos saber se o Jiria apanhou nos cornos ou não. E apanhou, apanhou. Aliás, ainda vem a tempo, ainda tem meia hora para vir ao estúdio e dar nos cornos à Jiria. Portanto, a Jiria diz lá. Os chapadores. Pá, porque eu detesto a história que os gajos são heróis. O gajo é um gajo bombeiro, é um herói. Pronto. Eu tenho um gajo que é. Opa, faz uma profissão qualquer, que é um camionista, também não é um herói por fazer a profissão dele. Pá. Mas um camionista não vai em direção a um incêndio e passar lá, tipo, até casas. Até achas que eles vão? Eles estão ali. Tu quem é que vai? Vais tu? Olham com a mangueira do jardim? Aquilo, eles têm um. É, no inverno está tudo sentado lá dentro a jogar as cartas e a bebinha comer chouriços. E depois, no verão, é tipo, aquilo vem tudo a arder e eles ficam a olhar, tipo, olha, deixa arder, então o que é que a gente vai fazer? Não podemos fazer nada. Aí é assim que eles bombados, deixa arder. Os únicos gajos que apagam aquilo são os aviões, que eu não vejo. Eles não fazem nada, pá. Eu posso-me arrepender e abrir a minha casa e o caralho. É capaz. É que não vai haver incêndio mais lá nenhum, mas a tua casa já foi. Não limpes o terreno, não, à volta. Eu neste momento estava a deixar o Jeria arder sozinho. No Espelho de Narciso, na semana passada. Tá bom. Na semana passada, o Carlos Jeria. Isto podia ser. Eu podia ter dado o nome ao episódio passado com Carlos Jeria arrasa com bombeiros. É letras maiúsculas. O Canadair, Carlos Jeria. Podia já não estar aqui hoje, nesse caso. Pois podia. Estava curiosamente, não levaste nos cornos como seria de esperar. Levaste? Saibas, não. Levou, mas por outros motivos. Não. Foi por ser o Jeria. Não. De bombeiros, não. De bombeiros, não. Com mangueiras, não. Foi de velhinhas. Então, só para começar, eu tinha aqui. É só esta, pronto. Tinha aqui. Está bem, pronto, ninguém está a dizer nada. Que... Está aqui uma senhora a vender uma marquesa. Ah, já, de massagens. Por quanto, Jeria? É grátis, ela diz grátis. Grátis. Grátis. Mas vê na descrição da foto. Uma marquesa não, grátis. Eu consigo cheirar o sexo ela daqui. Só tem grátis, não é nada. É mas quem tem for lá buscar. De não é? Ah, não, e depois diz vendo pela melhor oferta. Uau. Então diz lá, então mete aí um pernil. Não, um pernil é caro. Meio tudo pasta dentes. Uma chamuça. Jeria, o que é que lá tens em casa a mais que possas dispensar essa senhora como método de pagamento? Ora bem, uma enxada. Não, tenho lá fio de cobre azul, tenho lá para aí. 6 metros. 6 metros dele? 6 metros já é pouco. Mas isso é para vender para a sucata. Sim. Tu és gajo que. Olha, diz isso na rádio. Mete-o no vidro. Chegas a casa já não está lá nada. Para derreter o plástico, depois já lhe trai com um carro mal à sucata. Vou queimar aquilo tudo. Qual é que será a rádio favorita dos assaltantes? Será que há uma rádio favorita dos assaltantes? Será que há uma. Aquela que eles ouvem enquanto estão à espera para fazer o. É a Regional do Centro. A Rádio Regional do Centro? Sim. Ouves isso? Sim. Eu logo vi. Tu ouves? O que é que passa por lá? Ele sabe a frequência. Ele sabe, o que é que passa por lá? É muito rancho, muito folclore. Muito rancho? Muito tem folclore. Discos pedidos? Tem. Gosto disso. Não passa fado. Mas sabes que um disco pedido é giro porque há pessoas que conhecem o submundo do Pimba. Coisas que ninguém sabe. Uma vez sentamos a isso e é inacreditável. Há bandas que eu nunca passam para a cabeça. Sim. E há pessoas que têm uma lista de quando vão fazer o disco pedido. Sim. Não, olha, eu vou. Vamos fazer um paralelo que acho que. Pá, aqui na rádio houve um spot que foi fantástico que é um gajo que é de Sandelgas. Sandelgas. Que são os fogos pedidos. E fogos pedidos? Fogos pedidos. Eu vou tentar encontrar isso nesta emissão. Aquilo é fantástico. Foi dos, acho que é dos melhores spots escritos aqui na rádio. Fogos pedidos. Vou tentar encontrar isso, entretanto. E depois. É que junta o melhor dos dois mundos, não é? É portanto, fogos junta discos pedidos com fogos pedidos. Olha, tem ali um pinhal do. E tu, Rafael, estás muito. Rafael, tu não compravas a Marquesa lá para a sala? Comprava. Atenção, tem buraco para meter a cabeça? Não. Mas tem costas elevatórias. Tem. Não? Que é para tu. É daquela. Eu acho que aquilo ficava bem lá na minha sala. Ou na cozinha. Imagina na cozinha tu. Eu à espera da comida. Não, qual vácuo para me servirem as uvas na boca? Não, baixavas a parte de servir de mesa. Mesa, ou para cortar qualquer coisa. Ou para dormir, ou para sexo, ou para os dois. Sexo é difícil. Sexo sem marquesa. É difícil. Não acontece. Isso, não acontece. É difícil. Quando tu estás em casa. Certo. Também não vou estar, não vou estar aqui a supor o que é que acontece quando. Exatamente. Quando lá não estou. Nunca sabe. Opa, para que limitar a minha mulher, não é? Exato. Haja liberdade para as senhoras terem a sua independência. Há dinheiro, pá. Se ela gosta, então se ela gosta. Então se ela gosta, queres dar bruto. Então sou eu que vou dizer que não. Coitadita. Isso era antigamente. Vocês não tinham na vossa terra tipo um gajo que era enfermeiro e quando vocês tipo partiam a cabeça iam à casa desse gajo? Que era o doutor da aldeia toda. Pronto, esse gajo tinha uma marquesa. Tinha uma marquesa. Tinha uma marquesa igualzinha a esta. Ah, era? Que era eu não vi marquesa. Ele roubou de certeza no hospital. Claro que eu trouxe. Coitado do homem, pagou a prestações a muito custo. Ficou lá um belo. Não, o gajo tirou o belho e encostou à parede e trouxe aquilo. Cozeu-me aqui o queixo a frio e ele. A frio? Vai ter que ser, senão depois fico com isso tudo inchado. Porque ele não gostava de ti. Como é que fez ao queijo? Okay. Ele nem sequer tinha uma ferida, só o cozeu. Estava a jogar a bola, caí, pati, isto abriu tudo aqui embaixo. E o mas foi tal, sem anestesia ali impecável. Sem anestesia. E tu foste um homenzinho e aguentaste, não foi? Foi. Tipo, aguenta, aguenta. Choraste um bocadinho. Não apertaste nada com as mãos? Nada. Nem as pernas? E porquê que as mulheres das aldeias, aquelas mulheres tipo de 50 para cima, vão todos a um calista que é um gajo que tem um barracão? E tem uma marquesa com bibisturi que usa para toda a gente. É o mesmo gajo que trata das cataratas das ovelhas. Uma vez, a minha avó tinha. Eu tenho que ir ao calista, que era só aquele calista. Eu chego lá e o homem vem da horta com as galochas e com um balde de tinta com nabos, não sei o quê. Olha, espera aí que eu já vou ter. E ela põe-se lá na marquesa e o gajo com as unhas cheias de terra. E a limpar o cu. A terra se tiver sorte, assim, a cortar a pele do calco com bisturi sem qualquer tinha tipo de trabalho. Exatamente. Com esse bisturi. Exatamente. Sim. Que é para escorregar melhor, tal. E eu no fim, mas este gajo é impecável, ele é maravilhoso, faz milagres com aquelas mãos. Eu acho que é um gajo que dá aldeia com fetiche por pés. Pois, na altura, acho que também no fim. Mas as velhas gostam. Pois, ele também, que ficava ali com o cérebro. Não estás a imaginar a tua boa chuchar os dedos da tua avó, não é? Oh. Depois está a falar contigo e está até se veio comer à boca. Está com aquele bisturi a coçar as costas, a raspar aquela mensagem. Então não chega lá, querias que ele fizesse o quê? E depois vai ao cu, a tirar aquela vergalhadazita. Então onde é que está isso? E depois palito aos dentes. Aquilo faz maravilhas. Eu nunca percebi, mas o gajo tinha muitos clientes, pá. As velhas iam todas ao calisto. Ah, tinha aqui um carro, pá, tem que lá ir, mas porquê, meu? Tu achas que ele afiava? Era capaz de dar com o sardão em alguma. Exato. Era capaz. Lá com o nabo. Ele a tirar o cali com o sardão em cima das costas. Será, o que é que ele faria com a pele morta? Será que ele trincava aquilo? Não, fazia um bom mármore. Como é que ele se chamava? Já não me lembro como é que ele se chamava. Devia ser Tia Aurélio ou qualquer coisa. Era uma merda. Era Tia Aurélio. Tira-me o braço das costas! É o braço. Não era o braço. Porque o seu braço tão quente! Estás corregadio! O seu braço não tem unha! É um coto! Então, mas coça, eu coço lá! Eu não consigo! Eu coço. É um coto! Ai, opa! Tá bom! Tá bom! São vidas! Vidas! Recordações! Boas memórias para aquele senhor, por resto. Claro. Bem, para dar para as velhas também, pelo visto. E agora vou ao esteticista, está a ver? Pois, agora vou tudo à Gina e à Carlinha esteticista, a rapar o pito e dizer. Para o pito. Sei lá o que eles lá fazem. Mas agora também há muito gajo que faz isso. Rapar o pito? Não o olho do S. É? É. Blitz besuntam, também. Besuntam aquilo com... com tule creme. Com tule creme. Mas qual é que tu preferes, Jeria? É daquela da volã. Eu acho que é do caramelo, ainda há, não. Depois chamas o teu pastor alemão. Para lamber, para espalhar. E a língua é áspera e o teu vai atrás. Ele assim, olha, isto é muito bom, mas os pelos ficam lá... Mas é uma categoria. É, pá, mas estava bem, pá. Ele está ali meia hora e eu estava lá mais meia hora se fosse preciso. É que sabe bem. É que isto sabe bem, mano. É que sabe bem. Não, pá, mas sabe muito. A única coisa é que ele vomita muito, cara. Vomita muito, que é muito cliente. Mas é bom porque ele depois aproveita para lamber outra vez. Está sempre a vomitar a hora do cão, pá. Mas assim do Bill pelo da boca. Tem que comprar mais outro, que este gajo já está a farto disto. Tem de ser dois, tem de ser. Querem ouvir então o spot do Fogo Posto? Se tiver de ser. O Jeria vai. Estão aqui muitas referências que vão deixar o Jeria de brilho no olho. Vamos ouvir. E depois de escutarmos o crepitar de 100 hectares da Mata da Malveira, já temos em linha mais um ouvinte. Muito boa tarde. Estou a falar com quem? É o Zé Paulo Sanangas, estou ao pé da Casa das Cachopas. Olá, Zé Paulo. Então, e o seu incêndio de hoje vai para onde? Hoje é para botar fogo à Mata de Chopal. É tudo arde, caralho. Nem um figo em cima. Muito bem, Zé Paulo. E esse fogo é para dedicar a alguém em especial? Vai para uma grande salgada de Lírio Esposo. Posso ter uma absolutária esperança em São Fagundo. Para a Belita dos Teitos e família com motos melhoras. Para a Tezita, para a Dona Sila, para os meus filhos Álvaro e Beto, Dona França, para a Jéssica, para a Jennifer, para a Melanie, para a Aureli, e vai para os momentos voluntários para as filmes, para o Mateus, que é brasileiro e mora no Campone, para o Sr. Rui Pedro, muito nos alegra, com sua companhia, e vai também para toda a auditória em geral e com motos de uma vida santa. Está certo. Ah, muito bom. Isto é o... Quem é este senhor? É que é o João de Almeida que mora em São Silvestre. Ah, o gostei do pormenor do Aureli. O de Campone só podia ser aqui lá. Aqui são delgas ao pé da casa das meninas, das cachopas. Cachopas. Cachopas. Cachopas. Ele que leva ao peito a sua terra e... Acho bem. É a Antena 3 contratá-lo já. E ele já passou as músicas dele, curiosamente, que é o DJ Zacatraca. Ele assina. Zacatraca? Ele assina. Ele assina também. Não, não, ele não é o verdadeiro Zacatraca. Ah, é só mesmo uma lenda, é o primo dele. É o primo dele, é que é o Zacatraca. E ele assumiu o nome. E ele assumiu, não, é uma homenagem. Plágio, é isso? É uma homenagem. Não. É o Tony Carreira. Uma homenagem, é Carreira, digamos assim. Campone, o Tony Carreira garantiu que nunca plagiou. Tony Carreira do Campone, é muito bom. Ai. Não, o Tony Carreira, eu vi a entrevista do gajo na, acho que foi na TV. Sim, não, também eu estava a jantar. Ele tinha uma música igual à como é que chama a gaja? A Lara Fabiano, é? Não sei. Não vi isso. Tal e qual. E ele disse: não, isso. Foi ela que me imitou. Eu mandei isso para a Lara Fabian, mandei-lhe o mail. Acho que foi ele que mandou. Sim, que ela disse. Isso é síndrome Ana Malhoa. E ele assim: sabe o que é que ela disse? Eu não percebo muito línguas, mas ela tinha lá em baixo assim: é ridículo. Mas eu não percebo muito línguas, atenção. Isto pode querer dizer, está bom. Mas é ridículo. O que é que é ridículo? Não é ridículo porque nem se compara. E aquela merda é tal e qual. A música é tal e qual. Ah, pera, ele não criou a música e enviou-lhe a música para ela se não, ela gostava e para ela cantar. Mandou só. Depois das duas existirem, ele enviou para ela confirmar se eram iguais ou não. Olha, e ela diz que é ridículo. E ela só meteu qualquer coisa em vocês, tipo o colchão e o caneco. Colchão, claro. E depois é ridículo. Fantástico. Eu assim, opa, aquilo é igual, e ela vai dizer é ridículo. Ela deve ter dito assim, pá, tudo bem, olha, pagas-me. Pois. Direitos de autor, na boa. É pá, aí um vídeo a circular, aquilo é igualzinho. São 3 ou 4 músicas, são letra e tudo. Até letra, pá. Não, aquela cena do depois de time, mais nada. Aquela depois de time, mais nada. Exatamente. É igual, mano. Ni sol. Igual! Isto, gajo, nem é o trabalho de. E o gajo, não, já assumi que rei, pronto, então e agora? Então e agora? Então, agora roubas o dinheiro! Agora paga! Andai um desgraçado na Argentina em cima de um burro e tu com um Porsche. Com um rec. Mas comem burritos? Não sei se é na Argentina, se calhar estou a ser. Estou a toda a América Latina. Sabes que isto devia ser também multado as gerações seguintes, os dois filhos. Que beneficiaram. Não está preso já. Então, mas e agora a ex-mulher? Devolve metade do dinheiro ou não? Pronto, que eles fizeram do dinheiro, foi a carreira dos filhos, só nasceu porque o pai que plagiou. Exatamente. Andai o gajo na Argentina num burro. Num burro, sozinho, como com. É sozinho. Sabe quem é que eu tenho pena? da Caspita Mãe Nova. Estava agora a começar, proveu-se. Já tinha um gajo de Blue com 4 álbuns feitos para a Paca Chopa e já tinha 4 álbuns copiados. O Saca-Traca de Campão já estava aí. Olha, nem, para cá, nem todos podem ser grandes talentos que, com músicas como a Lollipop, não é? Da filha da Ana Malhoa. Mas... Não digas mal Lollipop. Não, Lollipop é excelente. Lollipop. É lindo mesmo. Olha, pelo menos original. É. Olha, original é também Wise Blood. Vai fazer a primeira parte de Father John Misty aqui e na tour, na tour europeia que passa por Portugal. Sentinho, mano. Não sei a data ao certo, também vão procurar porque a Ritmos não me paga. Portanto, a Ritmos ou Everything is New. Já nem sei. Vamos chegar então do trabalho A Certain Kind com Everybody Talking, que é o que nós estamos a fazer. Agora vamos calar o bico. Of my mind. Bom dia. Não adormeçam. Tarde demais. Cá estamos nós, segunda parte do Espelho Narciso. A rádio não nos quer, quer dar voz a coisas mais importantes. As cenas. E estamos só para a internet. O que é bom, porque eu posso dizer caralho sem ter que... Caralho. Sem pensar muito nisso. Se foda. Ah, né? Pode ser assim. Agora é que dizes isso. Lagardère. Até para a internet, caralho. Mas também não pode ser gratuito, caralho. Foda-se. Vou já me pôr aqui nu. Ah, mas não se vê também. Então não podemos dizer as nossas melhores piadas hoje. É, pois podes dizer. Ah, ai de que. Mas porquê? Porque não vai ser ouvido na rádio. Pois. Tens de fazer publicidade em casa. Na rádio é que eles ouvem tudo. Eles ouvem tudo. Não vale a pena falar de marcas, não é? Marcas? Sim, não vamos conseguir patrocínios. Caldas de Penacova Água. Muito boa água, muito boa eu água. Gosto mais de Vitalis. Vamos fazer aqui um bocadinho de brainstorming. Será que o Geria não dava um bom youtuber e depois nós conseguíamos sacar publicidade? Tudo. Mas que eu diria que... Sacávamos publicidade de como aqueles putos que estão lá encavados numa casa. Mas a gente podia ser todos manager do... Era isso. Eu já estou a pensar em aproveitar-me dele. Convidávamos mais dois. Não, só Geria. Punho tudo... Não, assim, managers. Mais managers. Três são poucos. Punho uma randinha na net. É isso. Na mata não chega, não é? Pronto. Dizia as merdas dele. Certo. Sim. E um gajo metia lá anúncios ads no meio e pronto. E dizia, hoje o YouTube não dá dinheiro. Tu tens problemas de consciência, Geria, ou vendias tudo? Vendias-te? Na boa. Não diz-me não. Eu acho que eles chegam a ganhar 10 mil por mês. Se um gajo pagasse 300 euros ao mês. Não, são 10 mil. Não, mas... Para nós, para ele dar um... Pois, está certo. Conseguias fazer um vídeo eu com... Eu queria ganhar aquele símbolo do YouTube. A placazita. A placa. Mas aquilo então, é mas emolduravas. Em prata. Mas queres que a gente constrói-te essa carreira. Okay. Não podes esquecer dos amigos. Ganham 2% do que eu ganho. 2 o caralho. 10? 2 para cada um. Não. Ganhas 70 e 10 cada um. Foda-se, vocês são muito burros. Então 10 mil dá 3 mil a cada um, cara. 30 a cada um e ele ganha 10. Então dá 1000 para cada um. Não vives bem com 1000? Não, ele 1000 euros. Eu geria 1000 euros. Repara, se ele ganhar muito dinheiro, o que é que acontece? Começa a ir a viajar, não faz vídeo. E começa a atrapar. Não é? Começa a atrapar. Começa a achar que não precisa de nós para nada. Isto evoluía. Depois eu ganhava 10, vocês podiam um bicho. E o dinheiro está onde? E depois eu poupar. É quando nem tens. Caralho, é quando caixa-hora, uma caixa-hora. E depois o Geria começava na coca e o caraças. Para é quando tens, Geria, não é quando gastas. Mas seria engraçado, Geria. Aliás, construíste uma espécie de uma personagem que no fundo és tu, mas para os outros era não uma personagem. Tipo, ele faz aquilo. É uma sim, para dizer, por exemplo, os bombeiros deviam. O Geria de cava. Deviam limpar as matas. O Geria de cavas e cuecas lá em casa. Só. Fazíamos... sim. 6 horas dele a ver televisão. E sempre com uma mancha de vinho tinto na claro, na cada sorte. Vez mais. Fazer um review a... mancha de vinho tinto. A vinhos do Labrador. Cuecas, um balinho de mancha de semen, sempre. Sempre aquele... Mas não era tua. E com aquela moscazita lá. Tu só saías de casa para fazer reviews das bifanas do Mijacão. Uhum. Isso. Por exemplo. Exatamente. Tu conseguias que o Mijagão levasse as coisas a casa. Exatamente. Por exemplo, fazer reviews a snack bars. Snack bar, com aquele balcão com mármore plástico envidraçado. Sim. Tem que ser esse tipo de snack bar. Sim, onde as pessoas têm uma overdose à porta, por exemplo. Sim, e que tem uma grade de minis em cima do balcão que é para dar mais jeito. Que é para, E também uma vez por outra o Geria no mercado a comprar peixe que nunca vai cozinhar. Exatamente, tipo comprar muita coisa. E depois nunca vais fazer nada hoje daquilo. Hoje vai ser peixe e aquilo lá tipo a apodrecer, estás a ver? Sim. E tu tipo, eu dizer, não, eu gosto de peixe seco. Isto é que é o bom. E tu encomendas pizzas. Exatamente. Tu estavas a seguir aquela técnica nórdica, não é? De deixar apodrecer o peixe. E depois dizer, vou fazer uma bifana tipo Mijacão. E eu sempre com as unhas todas negras, tipo, óleo e tipo a misturar, a pôr em vinho de alho, e depois deixar lá aquilo também. Nunca cozinhavas. Tipo, mandava bifanas. Era pizzas e hambúrgueres. Tudo lá encostado, só o mosquedo. E depois eram caixas e caixas daquilo. Será que se tu tirasses esse dejeto preto da unha e desse aquilo a um. um chefe de topo mundial, ele conseguia dizer de onde é que vinha todos sim, aqueles sabores. Sim. Ah, sim. Isto tem um trave. E fazia. Isto aqui são trufas. Isto é 1040. Isto ele, é aqui uma coisa 1040. WD. Ele punha uma folhinha de hortelã em cima daquilo e dava ali um. E um fio de azeite por cima, assim no prato velho. Mas, e com meio figo ao lado para enfeitar. Não. Só assim aquela. Uma raspa de figo. Sim. Uma raspa de figo. Mas da casca, nem sequer é raspa de figo. Vocês já, lá nas vossas terras, respectivas terras, já começaram com as campanhas autárquicas? Já estão a acabar. Hoje começou lá na mínima. Excelente. Andaram lá hoje ao pé da minha casa. Opa, eu conseguia meter gás óleo e no tempo que eu fui lá dentro e saí logo, já tinha um panfleto no meu carro. Claro, não perdão. Mas isso só me faz. Assim, é ele e aquele gajo que compra e vende carros. É isso? Sim. Esse gajo compra carros. Esse gajo põe um panfleto à frente e atrás. E que é para tu, não tens hipótese. Exato. Ele, não te esquecer. Será que ele te está a dizer, olha, se calhar já vendias isto porque... Sim. Sim, se calhar é isso. Vocês já repararam que os cartazes da CDU têm as pessoas mais feias da Terra sempre? Não posso. Sempre. Porque valorizam o interior também do país. Ou então, pessoas com 200 anos. Não é bem isso, é o pessoal bacão. É mais bacão. É mais. Estava de noite. Não, mas por exemplo, imagina o Jerónimo de Sousa. Eu acho que o gajo. Quase obrigatoriamente tem que usar aquelas camisas. Sim, de fábrica. Sim. Aquelas camisas de fábrica. A camisa com o bolsito para o maço de tabaco. Com esse gigante lá. Aliás, ele não ter a camisa arregaçada nas mangas com um maço de tabaco lá enfiado. Mas eu encontrei aqui o senhor, como é que ele chama? O Jerónimo. Jerónimo Sousa. Não, Jerónimo Martins. Jerónimo Martins. Há outro que é o oposto. E encontrei o senhor do PCP ali num café a mamar. Café pingado e a fumar um SG gigante. Talvez. Ah, pois, assim, é antiga. À conta disso, não vou votar. Mas era melhor ter um cupinho de bagacita, aqueles dos pequenos ao lado. Não, também era mais legítimo. Era mais legítimo. Já tem 70 e poucos anos e a festa do Avante era ali há uns tempos. Mas pronto, tudo para dizer que o gajo, talvez se vista assim, para dar uma. Pois, mas já o Louçã era a mesma coisa. Quer dizer, o Louçã era mais um intelectual. Sim, mas ele tem guita como o caralho e não pode assumir que tem porque parece mal. Por exemplo, se o Jerónimo aparecesse com. O Jerónimo tem dinheiro para comprar um Mercedes topo de gama. Não tem nada, que o gajo dá tudo. Dá o dízimo ao partido. Mas no dia que o gajo faça isso, vão-lhe cair em cima. Sim, Jerónimo, que fofato é esse? É onde ele chega a banana. Foda-se. Tens que ir a casa, puto. Eu vou-te explicar. Tu assim não entras. Tens que ir a casa. Parece que tens que ir a casa. Vou-te explicar como é que funciona no Partido Comunista. Como é que os salários dos gajos não é. Eles dividem por igual por todos, não é? Não, esse é o princípio um comunista. Mas o gajo era metalúrgico, o Jerónimo ganhava tipo 700 euros. O gajo só fica com 700 euros se receber 3 mil euros, vai tudo para o partido, o resto. Estás a fácil. Ah, bem. Ele recebeu 3 mil euros de quê? Ele é deputado, não é? Ah, qualquer outra função. Sim, e o gajo recebe só o que se via, ou pronto, eles podem que dar lindo. Um bocadinho mais, e todos os... Como é que se chama aquele imposto de mortágua? Quem tem casas fodeu-se, não pode enriquecer porque paga ainda mais impostos a partir de 600 sim, mil euros. Sim, sim, sim. Portanto, um gajo que trabalha... Imagina um desgraçado, trabalha, poupa uma vida toda. Para nada. Compra um prédio, felizmente ganha uma rendita... Consegue pagar o prédio ao fim de 40 anos. E o gajo que não tudo trabalhou tudo que é rendimento, hoje. Vai para o lado, vai para o Estado. Claro. Porque o Estado é que precisa, não é? Está certo. Porquê é que tu achas que os gajos do Partido Comunista, alguns saem para outros partidos? Ah, porque não estão fartinhos de isso nunca para comer. Isso nunca aconteceu, pai, não. Porque não, sabes que pode ganhar. Não há ninguém que tenha sido maoísta e de repente tenha ido para Goldman Sachs. Isso não acontece, como toda a gente sabe. Não, isso foi arrastado, porque aquilo é tudo uma coisa de direita. Foi um bocado. Os queres do Bloco têm outra estratégia, que é os deputados a meio mudam, que é para todos ganharem, estás a ver? Sim. Saem uns, vão outros. É um roda para fora, lá está. No PSD e no PSD. Tumba lá bem para o bolso! Ali! E no CDS. Bem, e no CDS. O que eu tenho visto mais lá na. Posts de Facebook da minha freguesia, pá, reduz tudo a. Obras que não são tão relevantes, estás a ver? Mas usam aquilo quase como um. Mas porquê que o pessoal, quando é campanhas, vai tudo para as obras mesmo? Porquê fazem tudo obras? São passeios e muros. Uma merda qualquer, meu! E silvas que não estão limpas. Olha, que não foram... fiz aqui um passeiozinho e meti aqui umas merdas no parque que ninguém usa, ninguém vai fazer exercício mesmo. Meti aqui uma merda no parque. Eu acho obrigado, que... amigo. Eu gosto do orgulho nas rotundas. Pá, mas isso é mais... Na altura que eu fui candidato, o que é que eu propus? Ah, pois, tu foste candidato. Ah, olha, vá, vamos fazer então esse exercício, era no parque, era uma merda, era no parque. Tu foste candidato. Era um jardim, tipo um jardim. Era um jardim. Um parque geriátrico, era aquela coisa geriátrico. Para se lembrarem de mim. É esse o termo, não é? Ou seja, tu em 4 anos, a promessa era então... Era isso. Era isto. Tu querias aquelas máquinas de exercício, braço e pernas para os velhos. Os velhos a quererem ver o gosto dos seus cabinhos. Em todo lado. Todo lado, e ninguém usa. Foste tu que começaste a gerir. É onde foste tu, o cão tu foste um visionário nessa altura. A tua luta e não tiraste o proveito. Um parque geriátrico. Olha, conta-nos podres das campanhas, quantas coisas tu saibas. Opa, eu comi 2 gajas. Opa, aquilo eu. Sim, mas eram velhas. Na altura eu andava, eu nunca tive problemas com outros partidos, andava, aliás, eu costumava. Quando o CDU andava a fazer campanha, eu ia com eles e depois jantava com eles. Claro, claro. O pessoal sabia que eu era outro partido. Então o que é que tu andas aqui a fazer? Assim, estou aí com eles. Estou aí com o pessoal. Com aquela coluna vertebral que te caracteriza, não é, Jeria? Eu converso e o caralho a falar nisto e não sei o quê. Estou aí com a malta. Temos ali prof no espeto e o caralho. Mas está nada. Tu nunca te vendes, Jeria. Tu nunca te vendes direito. Tu morres de pé com as árvores. Eu na política admito que era o gajo mais corrupto. Aceitava tudo o que fosse corrupção de manha, pá. Tu tiveste relógios da Swatch, não foi? Venha, tudo. Pá, isso eu vou logo com a porta, pá. É assim, pá, eu logo. Sou corrupto. Alguém precisa de alguma coisa? Oh, pá, se tu assumisses essa cena, em cartaz, isso era uma estratégia. Tu ganhavas. Eu sou corrupto. Os outros também sabem, mas não assumem. Pumba, vou botar neste. Vocês paguem-me que eu faço. Este é um corrupto honesto. Bem, vamos ficar com música. Baxter Dury, filho de Ian Dury. Com Miami, um single que apareceu por aí. Nós já voltamos para a terceira parte do Espelho Narciso. Até já. Successful I am. I'm like a ship in Jarko, full of promise and calm. I'm a salamander, short with lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm the turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't ship me out, cause you can't catch me, cause you're so fat. So fuck ya. I'm Miami. Welcome to Miami. chef, the eye doctor, Mr. Maserati, I'm king of the migraines, soiled lord of tears, I'm the urban goose, I'm a river, a dead fish, I'm Miami. Welcome to Miami Now. Está muito bom para ir para Miami tá, agora. Está um bocado entusiasmado. Ah, maravilha. Mas ias lá ou não, Jeria? Depois eu fazia essa merda e dizia: o que é que estás a fazer? Quem é ela? O que ela ia querer dizer que não, se não fosse isso? Estás a fazer isso. Será que só eu é que acho que aquela malta lá das Caraíbas nunca esteve um fim de semana na Figueira para saber o que é vento? É, sim, ele vá com 4 furacões de categoria em cima, não acho que não. Não. Acho que a Figueira não, dá nunca na boca. Foram ao Cabagala, não, nunca foram ao Cabedelo. Nunca foram. Não. Comer areia. É que um gajo quer pôr o corta-vento e não consegue. Não, aquilo não é capaz de doar um bocadinho. Não consegue. E aquela de João Marraquetada não consegue. Não consegue. Não dá. Não dá. As bolas pôr a toalha e tal. As bolas de Berlim ficam cheias de areia. É uma pouca vergonha. Mas. Nisto. Mas, pelo menos, tu podes pôr-te sempre o cabinho para trás, que é que vem aquele vento e tu... Ah, e viras de frente. Exatamente. Vais lá à água e fazes uma cécia. Espera lá, o que é que é uma cécia? Ah, pá, não sei porque é que se chama, era tipo o pessoal. Não, agora quero saber o que é tipo uma cécia. Mergulhava, estás a ver, e depois para ficar com o cabinho todo para trás, punha assim a cabeça para trás. Aí vinhas... E então, vou fazer uma cécia. Uma cécia? Era isso. O que é que é uma cécia? É ficar com o cabelinho para trás. Para trás. Mas deveria aprender, pá. Mas as mulheres também costumam fazer isso. Fazer cécias. Cécias, fazem cécias. Que até tiram fotos. Sim, do cabelo. Sim, ângulo. Parece um papagaio. Uma sequência de Fibonacci. Fibonacci. Sempre que eu assisti isso ao vivo, nunca correu bem. Pois não, geralmente não. Não é como nas fotografias. Fica o cabelo num focinho. Sim, vai tudo para as trombas. Pá, a cara bela das senhoras, que são todas. É pá, uma vez estava a jogar a bola. Na praia, como se faz? Não me acredito. Mas era uma bola de vôlei. E eu tenho um jeito natural para futebol, que uma coisa para. Mandei um estouro. Tens um Messi e o Ronaldo. E o estouro, aquilo, a bola faz tipo aquelas pedras no lago, pss, pss, pss, pss, e vai assim pela água fora. E mesmo na cabeça de uma gaja que estava a nadar de bruços, pum! Pimba! E eu vim-me logo embora, saquei um. Perdeste a bola. Saquei um carro geria logo assim, não tenho nada a ver com isto. E caguei para a bola e caguei. Casa, toalha, direto. Pronto. Deste os 2,5€ como perdidos e está feito. E está novo, está novo. Não quero discussão. É melhor do que ter lidado com ela, não é? Mas quem é que fez? Com ela e com o pai, de certeza. Não, porque ela era grandita. Já era grandita. Mas estava lá o pai. Era grandita de idade e grandita de corpo. De corpo era. Saía da água e era pum. Não, ela respirava pelas costas. Ah, está certo. Era acho que isso era uma orca? Era uma barbatana. Era. Quando ela chegava à praia, aquilo era uma. Era aquela pesca da rede com os tratores puxam o peixe. Sim. Era que balcida. Antes eram bois. Arte chave, que é isso? Aliás, chave, antes não. Eu cheguei já a ver boi bois. Aquilo, já. Tu chegaste a puxar umas quantas. Arte chave, mas já não se usa. Pá. Eu cheguei ainda a apanhar, não há muito tempo. Agora é tudo com massa em Ferguson. Pois é. Os tratores. É. O David Brown. David Brown também. Então, Raiz, eu gostava de saber o nome dos tratores para entrar nessa brincadeira. Massa em Ferguson. Só conheces o John Deere. É a única coisa não, conheces que Lamborghini. E Lamborghini, sim. Não conheces o New Holland também. E o Kubota. Kubota. New Holland. Depois há aqueles... John Deere e Lamborghini, é o que eu conheço. Mas depois há aqueles. Aqueles japoneses com gajos, são tantos. Kubota. É japonês. Kubota. Kubota é japonês. Kubota. Kubota japonês. Isso deve dar asas para brincadeira. Eu curti dizer Kubota, meu. Qual é que foi a indignação esta semana nas redes sociais? Ui. Deve ter havido alguma. Assim, pois, parece... Tantas, desde António Carreiras, o Coreias do Norte, mísseis a dar com Paulo... Esta questão os sismos. Sismos. O que é que se anda a discutir ainda? Esta questão do futebol ser no mesmo dia que... O fim do mundo, o fim do mundo... Isso do futebol... Mas isso é garantido. Isso é... É terça-feira, não é? É amanhã. É amanhã. 20. Não sei. Pois. Eu não sei porque é que as pessoas ainda acham que eu me sinto reticente. Ah, vou ao futebol ou vou votar? Estás a ver? Não há escolha possível. Parece que eu acordo e que me divido com estas duas coisas. Quando os partidos ainda não perceberam que não é bem isso. Não é? Porque eu nem penso ir ao futebol. Estás a perceber? Eu acho que eles iam andar preocupados com outras coisas, assim como o acesso ao voto. Pá, e um gajo ter que ir para as freguesias quando tu vives numa sociedade millennials, os putos que têm 18 anos hoje, pá, podiam votar no telemóvel. Por que não? Não. Voto não, eletrónico, por que não? Havias de ver se eles não votavam. Não. Acho que é mais por aí, é pelo Snapchat. Coisas, o voto é muito arcaico, o ato de ir votar. Eu acho é que o pessoal que não vai votar, o problema é por causa do futebol, é porque esse pessoal também depois vai para o shopping, não é? Não acho que não seja o futebol que. Acho que é mais por aí, sim. Que não interfere. Eles nem levantam a peida do sofá. Agora, o que podia acontecer era tipo, já agora nos campos de futebol, tu teres um sítio para votar. Para votar, para aí está. O problema é que, é que tu tens que votar na tua terra e não sei o quê, se não fosse isso, não é? Porque com o gajo vai ver o futebol, normalmente nem todos são ali daquela zona, ou vem de Portimão, ou não sei o quê. Mas isso podia acontecer, ou nos campos de futebol e também nos shoppings. Por exemplo. E nas praias, se o pessoal vai para a praia, pumba, uma urna. Olha, o que é que se fez, por exemplo, quando antes... Duas. Tu antes ias aos sítios e dizias, só tenho multibanco. Olha, então temos pena. Então, o que é que se inventou? Terminais de multibanco portáteis. Sem fio. Então, façam urnas portáteis, pá. Mas urnas não é daquelas que se metem as cinzas. Como dizia um senhor lá em São João do Campo. Olha, o que é que ele dizia, Jerico? Sabe as palavras. O senhor já faleceu, Jerico? Não, acho que esse não. Mas vai morrer. Vai morrer. Que a ideia dele, que costumava ficar nas mesas de bote, ele dizia sempre uma coisa que eu acho que era essencial. Assim, porquê é que nós estamos aqui? Das 7 da manhã às 7 da tarde. Pensei que ele tivesse ficado por aí. Porquê é que nós estamos aqui? E era uma questão filosófica. Quando nós podíamos agarrar na urna, meter tipo num burro, ir de casa a casa, e isto ao meio-dia estava a acabar. Como o padre na Páscoa. Feito. E eu assim, mas estava. Então não era. Tu ias à casa das pessoas, até toda a gente estava, estás a ver? Estava feito. Olha, assim, como beijar o senhor. Exatamente. Passavas um paninho na folha. A visita Pascal e depois a visita da escada da cama. Não, porque há até se podia fazer ao mesmo tempo, estás a ver? Lava-se logo. Ora! Mas já que isso, o senhor fica já. Já que está aqui o coisa, faz aqui o coisa. Não, porque o voto é secreto. Então, mas mete-se um pano à volta. O voto é secreto, eu acho que isso também é um pensamento muito ridículo. Já está a ser ridículo, porque antes tu podias sofrer represálias. Pelo partido em que tinhas votado. Portanto, no tempo, se calhar, do Estado Novo, a mulher ia votar naquilo que o marido lhe dizia. Hoje já não é. Eu acho que hoje as coisas já não acontecem dessa forma. É igual. Eu acho que hoje não há ninguém que leve nos cornos porque votou no PAN. Mas tu deves estar tolinho, então não é? Não, olha, não viste aquela porrada dos gajos do PS? Bateram no outro gajo do PS que estava a falar mal do Sócrates? Eu que estive nas mesas de voto, posso-te assegurar que os casais, quando iam votar, aquilo era tipo. Tu vê lá o que é que votas? Estava um no lado e dizia: é aquilo que nós combinámos, já. Não havia porrada. Isso é porque houve um debate em casa. As pessoas são burras, a maior parte das pessoas são burras. É quem lhe der um leitão, está bom. E uma boina? Sim, mas o pessoal vota como se fosse um clube de futebol. Tal e qual. Porque queres vestir a camisola? Porque eles é que são. Eu mato-me antes de votar noutro. Tu estás a falar disso com o voto é secreto, mas agora a última moda era aquele pessoal que ia votar e tira fotos. Sabes que isso, até certo ponto, é ilegal. Aliás, eu estar aqui a dizer em quem é que vou votar é ilegal. Mas podes tirar fotos ao boletim vazio. Eu posso dizer, a minha intenção de voto é tal. Não posso dizer é eu vou. Que vá votar. Tu podes dizer vou votar em X. Acho que não é legal, não é permitido tirar fotografias àquilo. Mas não, e dizer se calhar publicamente. Tu achas publicamente. No, por exemplo, nós estamos agora aqui na rádio. No dia anterior. Tem que ser em casa sozinho. Que é aquela merda estúpida. Pá, nem podes falar. Nem podes falar. É o dia todo a pensar naquilo. E depois chega lá com o boletizinho. Mas está a ver, há países... Será que pensei bem? Uma lufada de ar fresco é aqueles dias que eles não podem fazer nada. Não podem fazer campanha. É no sábado. Sim. Epá, que maravilha. Que dia espetacular. Um gajo já... Mas isso, há países em que tu podes fazer campanha mesmo até no próprio dia. Ninguém leva isso. Não sei. Sim, há países onde podes matar pessoas também. como não, deve ser. É por acaso, vocês, não tem nada a ver com eleições, mas era com partidos. Quando só havia dois canais e havia um dia por ano, ou que é, não sei porquê. Epá, era o dia mano. Todo política era nos dois canais. Era o tempo de antena de toda a gente. Mano. Exatamente. Ei! E eu queria ver bonecos e não havia. Sempre o Rádio RTP2 fazia essas assim, ainda. Mas eu não sei porque eles punham nos dois canais. Também não. Ei, pá, isso era uma inquietação. Era aquilo que eu me perguntava também. Tinhas aquilo, olha, passava naquilo. E eles punham. Eu tenho dúvidas, mas acho que chegou a passar nos quatro canais ao mesmo tempo. Sim, já não sei. Sim, sim. Eu não sei porquê, mas eu gostava sempre do PCTP MRPP. É como eu. Eu também gostava. Gostava sempre do. É o nome, PCTP MRPP. E mesmo o senhor. Sim, sim. Só que esse senhor ainda está vivo, ainda está ativo. Vamos procurá-lo e entrevistá-lo. Porque ele parecia que tinha saído de 1960. De um gulag soviético qualquer. E disse e assim umas sobrancelhas lá no Campone. No Campone, que por acaso é uma junta comunista. Há pessoal que vota muito do PCTP e MRPP porque pensa que está a votar no Partido Comunista e não sabe que o PCT, o PC é trabalhista. O é trabalhista também. Não vão à Avante, mas vão todos. Todos, até não sabem. Todos. Pá, porque eles veem PCT, PC. PC é este. É este. Portanto, não usam Mac. Não. É só o PC. Tá bem. Fazer um Mac alternativo ao Mac. Agora imaginem é que tipo, também lá um caso que era um casal em que o marido é cego. Quem é que vota por ele? Esta que é a pergunta que ninguém responde. Olha, agora ninguém tem coragem política para responder estas questões. Ele assim, não. Deu logo ali confusão na mesa. Mas botaste de PS, bloco de esquerda. Mais acima, mais abaixo. Um bocadinho para a esquerda. Ah, já foi demais. Será que há multis em braille? Não há, pai, não. Há. Há os que. Não é os que tu botas. É. Para dizer quais são as listas cá fora, tem um coisa em braille? Tem. Como é que depois botas isso no papel? Por isso é que és tu, sabes? Isso é a RL. Vais ter que dizer a alguém. Mas também a pergunta seria: quem é que iria ler esse voto, não é? Agora imagina aquela merda, eu quando aconteceu isto do segue ir votar, tipo, vai esta mesa, mas eu dizia, bota no meu partido, ou então escrevia no Google. Escrevia só assim no botinho. Piso! Vamos à música outra vez, a penúltima. Mind Enterprises com Idol. Já vamos saber qual é que é o ídolo do Geria. Até já. deixar acabar a música e tal. Estamos de volta para a parte final deste Espelho de Narciso, última parte só para a internet, não há cá rádio para ninguém. Não há rádio para ninguém. Não há rádio para ninguém. Não desgraçado. Partas a casa. Geria, o teu ídolo. Quem é o teu ídolo? Zacatraca. O meu ídolo? Sim. O vocalista. O que dizem os teus olhos acerca do teu ídolo? Porque o Geria está numa posição muito dramática. Está com a mão na testa a pensar. É o pensador. É um pensador. Opa, o meu ídolo... Assim de repente... Ou estás só a conter um pelo? São... Os Onda Shock. As orcas assassinas. Ah. E pensava que era tipo um Onda Shock. Isso por acaso... O teu ídolo são as orcas assassinas. São as orcas. Está certo. Que eu vi um documentário há muito tempo acerca disso. Há muito tempo atrás. E ficaste fascinadíssimo. Que elas pensam, as orcas. Olha que pensam. Ao contrário das vacas. Quais é que são aqueles animais que são muito espertos? Golfinhos. Não. Arranjar esquemas em equipa para atacarem. Suricatas! Não, são pessoal do mar. Pá. Racunos! Pessoal do mar. Os cucos, mano. Acho que são. Como é que chamou? Nomes. Será que são as orcas? Não são as orcas. Estás a falar baleias assassinas? São as orcas. Não. São tipo. Sim. Mas que são peixes? Que vão, sim, que vão. Orcas, saem tipo sim, num drive. Como é que se chama aquela coisa que eles vão assim com as pistolas? Um drive-by. Drive-by, estás a ver? Eles vão super organizados para malhar nas. Para mamar focas, eles mamam focas. É isso. Daí, expressão mama foca, vai daí. Fantástico. Dead joke. Não, mama focas, esse eu vi um comentário que sabes, eles têm. Tipo, como é que chama aquela merda? Não é tipo Zumarino ou o que, né? Que é uma merda que eles têm. Tipo... É o Aquamarino, né? O cenário. E aquela merda, os gajos andaram. Houve uma orca que matou o treinador. Isso é interessante, mas eu acabo de ver uma crosta da tua testa cair. É caspa, que caralho. Eu ando a crescer coisas e caem tudo. E aquilo... Desculpa, então o gajo matou o treinador. Pá, aquilo que os... Pá. Não, eles pensavam que tinha sido tipo um acidente e depois tipo, começaram a filmar. Depois viram que lá no fundo o tanque estava planeado. Os gajos, as orcas entram em stress. Aquilo não me digas. Aquela merda do treino para elas. Aí aquilo não é natural. Elas a fumarem todas lá atrás no backstage. Caramba, a minha vida. Elas queriam aquele asco. Sim, há pessoas que até as levam ao psiquiatra. E aquela merda foi. Aliás, o Free Willy é um filme estúpido. Porque elas não querem a liberdade. Não. Andei passada dos cornos com uma foca, caralho. Mas por acaso essa ideia era fixe, não? Ó, doutor. As orcas com medo do palco. Pá, espero bem não me enganar, pá. É isso, a fumar. Não perder. Está muita gente hoje, pá. Está muita gente. Tenho faltado aos ensaios, não tenho. Texto sabido, pá. Eu por acaso gosto muito de... E elas a porem aquelas manchas brancas. Exatamente. Elas na verdade são mesmo todas pretas. daqueles seriados animados em que. Aquele certinho também. Em que eles fazem. Se é brasileiro. Em que eles fazem essas como sei. É que eu te explico? Essa ilustração de pensamentos, não é? E quando o Geria diz. Ah, porque as orcas entram em depressão e depois íamos logo para um. Direto. Para um quadro em que está então a orca em depressão a fumar, a falar então com o psiquiatra. Então diga lá o que é que se passa. E olha uma marquesa que como é que isso a faz sentir? Como é que isso faz sentir? É pá, tem sempre a barbatana murcha, pá. Tenho sempre a barbatana murcha nas costas, pá. E a minha mulher já me disse. Eu não sei, pá. Eu não isto sei não que vai que durar. É que já não corta a água. E já não corta a água. E já não consigo, pá. A minha mulher anda a olhar para o Zé, tem a barbatana direita. Uma sapatada de barbatana. Pumba! Eu gostava de fazer uma rubrica pequenina, só com coisas levadas literalmente. Imagina, não vá o diabo de selas. E depois apareceu o diabo num tiar a tecer. E a cantar uma música enquanto tecia. Eu gostava de fazer uma coisa só assim. Coisas literais. Mas porquê que o diabo estesse? Ou que esfrega um olho, não é? Porquê que ele está a esfregar o olho? E porquê que o diabo a esfregar o olho é rápido? Agora, se ele esfrega o olho e te estou a mexer no picante, aí essa merda abre como o caneco. Aí é que a porca torce o rabo. Porquê que a porca torce o rabo? Já estava torcido. Já está torcido. Ah, pois. É pá, nunca tinha pensado nisso. Pois, isso aí eu seria. Mas tu comes o rabo de leitão, que eu já vi. Não. Não, o rabo é o termómetro. É quando o rabo fica preto, é quando o leitão está bem assado. É o termómetro do não é quando explode. Não. Uma vez o meu pai levou um leitão, isto é verdade, levou um leitão preciso de qualquer marca e aquilo baldeou-se tudo lá. Mas o Ivo? Sim, o Ivo. Baldeou-se tudo e quando ele diz assim, opa, trazia o leitão, e o leitão vinha com uma mini enfiada na boca. Estás a gozar? Não estou nada a gozar. Não estou nada a gozar. Estás? E ele assim, estás com sede, menino! Olha, Ah, pá. Está verídico. Estamos no nosso não final. Estamos no nosso final, mas agora é. Aqui podemos ocupar mais um minuto, ou dois, ou três, ou 500. Eu gostava de me despedir hoje, a mandar as pessoas todas para o caralho. Os nossos ouvintes vão-se foder todas. É bom para acabar. Nós podemos, não é? Porque isto é só para a internet. Opa, na internet acho que temos mais ouvintes do que na rádio. Não sei pois é. Então, olha, então, os ouvintes vão para o caralho. Nós todos vamos, nós vamos para o caralho. Vamos para o nós caralho. Somos comunistas e vamos todos. Portanto, cada um vai. Mas para a puta que nos pariu. Há uma história que eu quero tirar caralho, uma foda. Exatamente. Há uma coisa que eu quero. Vários, muitos grandes. Quando o gajo diz, sabes que ir para o caralho é aquela história do bar que tinha um cesto. O quê? Isso é merda. Quero tirar essa merda ali. Isso é merda. Porque o caralho era uma cesta no mastro que mandavam para o cesto quando tocavas castigo. Vá para o caralho. E o gajo ia para o caralho e agarrava-se no caralho e ficava no caralho. Eu aposto que não era a cesta, era o topo do mastro. Não, ele devia ser enrabado com o caralho, certeza. Sim, com o topo do mastro, é o que eu te estou a dizer. Isso é tudo mentira. Isso é um mito da net fudido é. Que anda para aí a espalhar-se. Como a tua avó que tinha calos e ao gajo das ovelhas. Como é que essa merda passou? É uma baleia azul das frases. Dando muito já do tempo do descobrimento desta merda. Vai saber, era do Vasco da Gama. Vai para o Pitorra, aquilo podia ter um. Para o Pitorra, o Pitorra é bom. Vai para o Nabo, como é que eles sabem que era o Nabo? A Pitorra. Olha, tinha um. Como é que era? Pitorra. Pitucha. Era o nome de. Pita Pitucha. Pimpuneta. E a. Como é que era aquela. Plim. Limão. Lima, não sei o quê. Ah, também lima. Era. Limão, os a minha tia cantava fui messa. Fui ao mar colhões, cordi colhões. Era merda assim. E aquele punhaste que poeta. No e punha um pau. Ai, não era para se dizer. E tomar banho à mangueirada. Já tomei. Muito não fazia isso no verão. No inverno é chato. Mas tem que tomar. Vocês já tomaram banho nu no mar? Sim. Não. Quando onda me espaça pusquinha. Já cagaste no mar? Não. Já. Não, mas já vi um gajo mal a cagar. Foi. Uma puta de malheira mirandela. Este verão. Lá, eu, tranquilo, não foi eu. Este verão nos Açores fugi de um cagalhoto. Mete-me tanta impressão. Não, mas ao princípio, o que é isto? Eu olho uma pedra. Não é uma pedra. Isto é merda. Isto é merda. E depois engoliste água, não é? Depois tu fazes da água. Foda-se. Porque tu estás a fazer uma sécia. Cagalhão na testa. Mas soltura, Vieira. Sim, olha, o cabelo está bom, mas tira o carinho. Tira-te, olha, tens milho no cabelo. Bem, é milho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ficar com o Terno Rei, a prosa. E foi um bom momento de prosa este. Voltamos para a semana, já em direto na rádio, é isso, era isso que eu queria dizer. Para o caralho. Até lá, vamos para o caralho. Vamos para o caralho de forma todos. Igual. Vamos todos. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. We'll be right back. canta tudo que